Não. Você é chato, cara. Que loucura. Como você é chato. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo chatice. Chatice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira irritante. Entendeu? Essa onda de logo tá dando o que falar. Se droga transcendesse alguém, todo nóia era padre. Com essa máxima de sabedoria popular, a gente vai começar mais um MarteloCast. Ah, Suede, mas por que vocês estão tanto tempo sem gravar, sem publicar? Porque a culpa é minha. Eu, retardada, perdi o arquivo da última gravação, né? E por isso que fazem 3 semanas que não tem MartelaCast, por causa da Suede aqui, que foi um completo irresponsável. Mas a gente vai compensar aqui com um podcast sobre palavras-chave para a esquerda revolucionária, né? A gente vai pegar aqui uma série de conceitos e introduzir o que são esses conceitos, como eles são usados na filosofia marxista, basicamente o que é socialismo, o que é marxismo, o que é classe trabalhadora. Esse é o tema do podcast de hoje. E temos aqui o Gabriel Carvalho. E aí, Gabriel? Dale. Temos aqui também o Levi Rabelo. E aí, cara? E aí, meus comunas? Então, mas agora a gente vai para o nosso tema mesmo. Conceito-chave do materialismo histórico-dialético. Por que é que a gente está fazendo esse podcast? Nós recebemos na nossa página, né, alguns comentários de pessoas que sentem falta da gente tratando sobre os temas básicos do socialismo científico. A gente fala sobre temas mais complexos, sobre o Marcus Garvey, sobre os Panteras Negras, sobre uma série de coisas, mas nós não tratamos sobre digamos assim, o arroz com feijão desses conteúdos. Então é atendendo a esses pedidos que a gente faz esse podcast aqui, né? Então faça o favor também de escutar, compartilhar, ajudar a gente a divulgar também. Mas é isso aí. Eu vou começar aqui com o primeiro conceito, que eu vou pedir para o Gabriel explicar aí, né? Começar a explicar, porque todo mundo vai interagir na verdade, mas para começar a explicar. Gabriel, o que é classe trabalhadora? Por que é importante a gente falar desse conceito, né? Conceito não, na verdade, porque eu falar para a gente ser mais preciso, porque o marxismo ele não trabalha com conceitos, né? Porque conceitos são tipos ideais, ferramentas. Tá bom. Viu? São. Não, pera aí, caralho, deixa eu falar. Conceitos são ferramentas, como é que eu posso dizer? Intelectuais, que na verdade são tipos ideais que você usa para comparar com a realidade de fato. Então, tipo assim, isso aí é a área de Weberiano, não de marxista. Nós marxistas a gente trabalha com categorias. Mas, quanto categoria, o que é que acontece? Classe trabalhadora. Só aproveitando aí que chegou a ontologia, né? Já tá lendo a ontologia. É isso aí. Pois é. Assim, é importante a gente falar sobre essa categorização de classe trabalhadora, porque se tem muita confusão, né? Isso, inclusive, acaba influenciando até em outros debates. Por exemplo, quando a gente está debatendo sobre prostituição, que a gente fala que a prostituição, primeiro que prostituição não é trabalho, né? Que é uma atividade extremamente degradante, porque a pessoa está vendendo seu machista. Corpo. Machista! Não passaram. Vou lhe cancelei. Oh, meu Deus, fui cancelado. Mas enfim, ele diz assim, que a gente fala, né, que é uma atividade extremamente degradante, que a pessoa tá vendendo o seu próprio corpo e tal, a pessoa fala, ah, mas o trabalhador também está vendendo o seu corpo quando ele vende sua força de trabalho. E tem um vídeo de um canal bem interessante, que é o canal Orientação Marxista do Gustavo Machado, que ele fala sobre o conceito de força de trabalho. E ele vai dizer que a força de trabalho não é seu corpo, é que ela é a sua potencialidade física para o trabalho. Exatamente, exatamente. Que quando você está vendendo sua força de trabalho, você não está vendendo o seu trabalho, que é o resultado da sua força de trabalho posta em ação, em contato com a natureza, e também você não está vendendo o seu corpo, você está vendendo a sua força de trabalho. Sua capacidade de trabalhar, né? Exato. A sua potencialidade de transformar uma coisa em outra. Sim. E então, não dá para você dizer que você não pode ser contra a prostituição porque a pessoa está vendendo seu corpo, porque o trabalhador também está vendendo seu corpo. Não. Você está trocando a sua força de trabalho, não é seu corpo. O seu corpo ainda lhe pertence. Na prostituição, não. Eu não vou falar aqui, tipo, estupro pago, porque, enfim, tem alguma discussão em torno disso, mas, enfim. Depois a gente faz um episódio sobre prostituição. Vamos chamar umas pessoas aí. Então, classe trabalhadora, a gente fez toda essa digressão aqui para dizer que essa classe, ela vem a se tornar existente a partir do momento em que você tem consolidação do capitalismo. Né? Porque antes do capitalismo, em outros modos de produção, como por exemplo o feudalismo, o sujeito ele não estava numa relação de trabalho explorado de forma assalariada, que é a forma de exploração típica, né, da relação de trabalho da classe trabalhadora com a burguesia, que daqui a pouco a gente vai conceituar também. Era uma relação servil de trabalho, né? Estava preso à terra, o servo estava preso à terra, e ele, ele estava numa situação de troca de favores para com o senhor feudal. Exatamente. Então, assim, você dizer que, a classe trabalhadora, os escravos também são classe trabalhadora. Não são, porque o escravo ele não está vendendo sua força de trabalho. Ele foi vendido enquanto... Em toda a sua autonomia, não, ele não está vendendo só, ele não está só vendendo sua força de trabalho, ele é vendido em toda a sua força vital, a sua própria autonomia se perde, né? E o seu corpo pertence ao senhor de escravo. Então ele não é assim, você não pode dizer que um escravo, que os escravos são classe trabalhadora. Eles não têm nem sequer a autonomia relativa que a classe trabalhadora tem para vender sua força de trabalho. Ou não vender. Né? Mas a gente não tem muita escolha. Né? Mas, assim, falando de um ponto de vista idealista jurídico, né, existe essa diferença, mas no ponto de vista materialista tem essa diferença também de que você tem essa autonomia relativa. Então, assim, a classe trabalhadora é a classe dentro do sistema de produção capitalista que não tem nada além da sua força de trabalho para trocar por um salário, que ela está destituída dos meios de produção para poder trabalhar, para poder produzir o seu autossustento. Então, ele tem que vender a sua força de trabalho em troca de um salário para poder comprar, né, as mercadorias que ele precisa para o seu próprio sustento, para conseguir ter uma casa, comida, É basicamente, inclusive tem uma conceituação que o professor Sérgio Lessa faz na introdução à ontologia de Lukács, que ele vai explicar por que a classe trabalhadora se chama de proletariado. Fazer uma discussão sobre a origem da palavra, né? Porque proletariado, o primeiro fragmento da palavra é prole, filhos, né? Por que que tem essa palavra prole na palavra proletariado? Por que que tem esse radical? Porque é a classe que ela vive simplesmente para vender a sua força de trabalho, para trocar por um salário, para ele reproduzir essa força de trabalho, né, ter condições de continuar trabalhando, e reproduzir essa força de trabalho também no sentido de se reproduzir, ter filhos, né, para que esses filhos também sejam mais força de trabalho. Isso, inclusive, é o porquê que a reprodução do sistema capitalista ele depende também da existência de um modelo de família burguês, né? Então, ah, então quer dizer mesmo que o problema dos marxistas hoje é o sexo. Então, né, amigo, se você gosta de um sociologismo bobo, que pseudo-materialista, que você acha que está sendo marxista, mas que você está mirando em Marx e está acertando em Weber, né? Mas não existe o marxismo weberiano? Rapaz, aparentemente existe, né? O Michel Lovi, até o Florestan Fernandes da primeira fase, né? Eles eram extremamente weberianos, assim, apesar de ter um linguajar marxista, mas nas suas análises tinha muitas categorias weberianas. Pois é, mas esse marxismo weberiano eu prefiro chamar de marxismo maiaguismo. Acho muito mais útil para análise da... Fala, Gabriel, continua. Não, eu acho que eu conceituei o básico aí, se vocês quiserem comentar sobre. Levi, quer comentar alguma coisa ainda? Responda, Levi. Por que é que a classe trabalhadora é a classe revolucionária por excelência? Então, é o seguinte, como o Gabriel categorizou, se essa classe trabalhadora ela não tem nenhum tipo de meio de produção, se a única coisa que ela tem é a sua força de trabalho, então ela é, logicamente, obrigada a vender essa força de trabalho para a burguesia, que depois a gente vai conceituar melhor. Só que essa classe trabalhadora, como o Gabriel falou também, ela é o produto mais genuíno do capitalismo. O que é que isso quer dizer? A história, ela não foi a troca do modo de produção feudal para o capitalista, ele não foi assim, foi aprovado na Câmara dos Senhores Feudais que a gente seria capitalista e, buf, no outro dia todo mundo era classe trabalhadora, todo mundo, quem era tinha pequena terra, foi tudo confiscado, agora todo mundo classe trabalhadora. Não funcionou dessa forma. O capitalismo, ele avança, ele avançou e até hoje avança, cada vez mais lançando esses outros setores da sociedade, como, por exemplo, os pequenos camponeses, como alguns pequenos comerciantes, dentro da classe trabalhadora, do proletariado. Então, a cada vez que o capitalismo, ele avança, essas contradições, elas... Depois a gente pode, é importante que a gente faça um episódio sobre dialética. Quanto essa luta dos contrários ela avança, maior é a classe trabalhadora, maior é o proletariado. Então, com o avanço do capitalismo, somente o proletariado vai se mantendo. Ou seja, ele é o fruto mais genuíno desse processo. Enquanto todos os outros setores, eles decaem, eles degeneram, eles... são lançados ao proletariado, como diversas vezes é colocado. Por exemplo, vou citar um exemplo só para ajudar o Levi. No começo da Revolução Industrial Inglesa, você tinha os artesãos. O Thompson, ele fala no livro Formação da Classe Operária Inglesa. Você tinha os artesãos que, tipo, dominavam o ofício, eram muito valorizados, tinha as guildas dos artesãos. Com a avançada da Revolução Industrial, as oficinas vão se tornando cada vez maiores, demandando uma área maior de mercantilização, de comercialização, e as guildas, elas vão deixando de fazer sentido. Porque a guilda, você só vendia para a mesma localidade. E aos poucos, vai ser necessário, vai se quebrando essas regras, para que as fábricas cada vez maiores vão atendendo a demanda de regiões cada vez maiores. Os artesãos que iam crescendo mais do que os outros, acabavam por empregar os outros artesãos como operários nas suas fábricas, né? Então, aos poucos, com avançar com TA mecânica e tal, a especialização dos artesãos, o ofício deles, ia deixando de ser relevante. Qualquer pessoa agora fazia o que eles faziam com o TA mecânico em muito menos tempo. Então, esses artesãos profissionais, cujo ofício era antes valorizado e do qual eles se orgulhavam, agora precisavam trabalhar na fábrica, na fábrica têxtil, usando trabalhando como mão de obra não especializada. Ou seja, eles se proletarizaram. Isso. Então, assim, trazendo um exemplo mais que a gente pode ver esse processo acontecendo hoje. Como é que a burguesia financeira ela explora hoje os pequenos camponeses, né? Os trabalhadores rurais que têm a sua terra para trabalhar? Por meio, principalmente, de empréstimos. Só que quando esses trabalhadores, esses camponeses, vou chamar assim, esses camponeses, eles não conseguem pagar, a sua terra ela é confiscada. Fora outros processos de saqueamento mesmo na brutalidade que os latifundiários fazem. Mas enfim. Então o que, que acontece com esse camponês? Ele perde esse pequeno meio de produção, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. Seja como operário no próprio campo ou indo para a zona urbana. Isso é algo que quase todo mundo tem algum familiar que passou por isso. Então, acontece isso. Além de que a classe trabalhadora, ela é o principal setor e vai se tornar o único setor que está dentro dessa contradição. Ou seja, a única forma que nós temos de resolver a contradição do capitalismo, que é a contradição do capital-trabalho, você tem, para simplificar, um trabalho cada vez mais social, cada vez mais pessoas estão envolvidas no processo de produção, por outro lado, cada vez menos pessoas estão se apropriando dessas riquezas. E o capitalismo, ele pressupõe o quê? O consumo. Não é à toa que os escravizados tiveram que começar a receber um salário para que tivesse vazão a isso. A gente entra melhor nessa contradição depois. Então, a única forma que nós temos de resolver essa contradição é socializando também a apropriação desse capital. Para que ele se torne, para que os meios de produção, os grandes meios de produção, e a gente vai entrar dentro da ditadura do proletariado do socialismo depois, eles se tornem sociais. E somente uma classe é capaz disso, que é a classe trabalhadora, porque tanto ela é, como eu coloquei, o produto genuíno do desenvolvimento do capitalismo, todas as outras classes definham, quanto ela vai estar organizada dentro das fábricas para futuramente, na ditadura do proletariado, no socialismo, administrar esse processo de produção. Então é por isso que, dentro do capitalismo, somente a classe operária, de fato, traz consigo o futuro do desenvolvimento da humanidade. Não são os camponeses, não são... na verdade, eu só consigo pensar em camponeses aqui pro nosso país. Se a gente tiver outro exemplo de classe que vem definhando. Agora a gente vai passar para o conceito de burguesia. Levi, como o Gabriel começou na última, explica aí você o que é burguesia. A burguesia, ela é o contrário. Ela é quem faz girar junto com a classe trabalhadora a engrenagem da história hoje no capitalismo. A burguesia, ela é a classe detentora dos meios de produção. Dentro da burguesia, a gente vai ter subdivisões, na qual eu não sei se é interessante a gente entrar agora. A gente tem a burguesia nacional, com grandes empresas aqui dentro, como, por exemplo, a JBS, que se desenvolveu e se tornou, depois do governo do PT, inclusive, vale ressaltar isso, participante de uma burguesia internacional. A gente tem a Odebrecht, a gente tem próprios canais de televisão brasileiros como burguesias nacionais. E você tem uma burguesia que é cada vez maior por conta do desenvolvimento do capitalismo, uma burguesia internacional. E aí tem a burguesia do campo, a gente tem uma burguesia financeira, do mercado, especulação, enfim. Vamos entrar nisso. Mas, no frigir, no basicão, a burguesia, ela é a classe que tem os meios de produção e que, dessa forma, ela compra a força de trabalho da classe trabalhadora. Mas por que, que ela compra? Isso é importante. A Suede, ela colocou, quando o Gabriel estava explicando, que o proletariado, ele não vende seu corpo, né? Ele vende a sua força de trabalho, a sua capacidade de transformar algo. Só que esse transformar algo, também é importante falar que é agregar valor. A única mercadoria que consegue agregar valor, que consegue aumentar, produzir algo que aumente o seu valor, é a mão de obra, é a força de trabalho, mão de obra não, é a força de trabalho dos trabalhadores. Por quê? Porque a gente pega uma máquina e ela só consegue, se ela costura uma blusa, por exemplo, tem uma máquina de costura. Aquela máquina, ela não aumenta por si só o valor daquele tecido. O que que vai aumentar? O que que vai aumentar aquilo? É justamente a mão de obra do trabalhador. Só que o valor das coisas é determinado, o Gabriel chegou a pincelar isso também, o tempo socialmente necessário para produção e reprodução daquilo. Para mão de obra, o que, que é isso? É o que, que o trabalhador precisa para se alimentar, para descansar e para manter a sua prole, né? Como o Gabriel colocou, porque é a perpetuação da força de trabalho a nível de outras gerações. Só que, para o trabalhador sobreviver, por exemplo, um dia, ele precisa, vamos supor aqui, tá? Só para ficar mais fácil as contas, R$100. Só que nesse dia de trabalho, que custou R$100, porque é o tempo socialmente necessário, que é o valor do tempo socialmente necessário para que ele exista, subsista, é R$100. Só que nesse dia ele produziu em mercadorias o equivalente a R$1.000. Aí você tira ali o preço que o cara pagou pelo tecido, que pagou pela máquina, pagou pela energia, aquilo tudo que os liberais colocam, né? Ah, mas ele pagou pela energia e pela máquina. Isso também entra dentro da análise marxista da expropriação da mais-valia. Então, dentro disso, vamos supor que foi produzido bruto os R$200 que ele produziu com a força de trabalho, só que só foi tirado 100. Então, foi agregado ao capital, ao lucro, que é uma das expressões do capital, esses R$100. Vou usar em reais para ficar mais fácil. E esses R$100 só foram possíveis de ser produzido porque existiu a mão de obra do ser humano ali. Então, a burguesia, ela detém os meios de produção e se utiliza desse meio de produção para expropriar esse valor gerado pela mão de obra da classe trabalhadora. E assim a burguesia, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez menor em número e expandindo seus mercados. Mas eu não vou entrar muito nisso porque a gente pode demorar demais. Então, fazendo um resumão, a burguesia é a classe que detém... Tá ligado, teu senhor? Então, resumindo, a burguesia é a classe que detém os meios de produção e se utiliza disso para a exploração da classe trabalhadora, da mão de obra da classe trabalhadora, que é o que agrega valor às mercadorias, com a sua transformação e o seu trabalho em cima daquilo. É importante colocar também que a burguesia, ela não faz isso. Não é porque ela é má, não. Ah, nossa, hoje eu acordei com vontade de explorar os trabalhadores. Não. É o papel socialmente determinado dela na manutenção, na reprodução desse sistema capitalista, né? Para que a riqueza seja produzida, para que ela possa se apropriar, ela precisa explorar o trabalho dos proletários, né? Ou seja, é como o sistema funciona, é como o mecanismo funciona. Um burguês, dois burgueses que queiram mudar isso, não vão conseguir, porque essa é a lógica da produção capitalista. Então, é um burguês bonzinho, por exemplo, Friedrich Engels, não conseguiria, dentro do sistema, mudar essa conjuntura, porque é a lógica de produção. Para se gerar o lucro a ser apropriado pela classe burguesa, é necessária a exploração necessariamente da classe trabalhadora. E não importa quão bom seja o salário que você paga, a mais-valia vai ser sempre muito maior do que o salário que o trabalhador recebe no fim, por mais que ele ganhe bem. Inclusive, é uma coisa que foge, como falou, foge ao controle da burguesia. Se um burguês ele deixa de explorar, ou deixa inclusive de aumentar essa exploração, porque a cada ano que passa, você aumenta o nível da tecnologia, das máquinas, e se o burguês ele não acompanha isso, vai acontecer o mesmo processo que eu iniciei a minha fala, ele vai cada vez mais entrando nas camadas do proletariado. Então é uma coisa que foge ao controle individual de cada burguês. É um sistema na qual essa luta de classes, ela tá se movendo, independente da nossa vontade, assim. Independente da vontade do burguês e muito menos da vontade do trabalhador. Então, não tem como o burguês acordar num dia e dizer hoje eu decidi mudar. Hoje eu vou dar tudo para os trabalhadores e é isso. Porque o que vai acontecer? A empresa dele vai falir, uma outra empresa maior vai comprar e vai voltar a explorar os trabalhadores. E é isso que acontece no mundo inteiro durante as crises. Exatamente. O próximo conceito aí que a gente tem para trabalhar é materialismo histórico dialético. Gabriel, o que é materialismo histórico dialético? Explica aí para o nosso leitor para o nosso ouvinte, aliás. Não é bom a gente ir por partes do materialismo histórico, dialético? Não, porque é o conceito aqui que está, né? E a gente vai bem... porque, na verdade, não tem como desintegrar os três. Não tem como desintegrar os três, né? Eles estão... Rapaz, ligados. Na verdade, então, assim, tem, viu? Não, eu não gosto de abordagem, posso... não. Bom, é assim, veja. O materialismo, ele é uma tradição filosófica da ciência que ela vai surgir ali logo após a revolução, as revoluções científicas que acontecem com toda aquela tradição renascentista, né, antropocêntrica e tudo mais. E você vai ter as primeiras demonstrações de materialismo ali, nos trabalhos, por exemplo, com Francis Bacon, tudo mais, mas aquilo ali ainda era uma concepção materialista mecanicista. É mais ligado ao empiricismo, né? Porque isso é a forma mais vulgar de materialismo, é esse empiricismo. Aí o que é que acontece? Com o triunfo, né, da burguesia, você vai ter, claro, uma vitória do idealismo, né, nas concepções filosóficas, e que vai ter a expressão mais avançada dela no idealismo alemão de Hegel, né? Mas o que é que acontece? A época em que, logo após a morte do Hegel, ali em 1830, se não me engano, 1831, você vai ter vários autores hegelianos que estavam, né, muito entusiasmados com a concepção da dialética hegeliana e tudo mais. E um autor dessa tradição dos novos hegelianos, que é o Ludwig Feuerbach, ele vai fazer uma crítica, né, ao idealismo hegeliano, claro, guardando, né, suas contribuições. Só que o materialismo do Feuerbach, aquela concepção que ele tinha, né, antropológica e tudo mais, como o Marx vai demonstrar na obra dele, das teses sobre Feuerbach, que está contida geralmente nas edições da ideologia alemã, mas você também tem umas edições onde você tem essas teses publicadas separadamente, né? Esse livrinho fininho. O Feuerbach, ele vai ter essa concepção materialista, pero no mucho, né? Quando Feuerbach é materialista, ele não é histórico, e quando ele é histórico, ele não é materialista. Isso, justamente. Até porque, assim, a própria concepção de história que você vai ter ali da filosofia alemã, ela era uma concepção idealista. Por que que eu acho importante o Levi ter pedido para a gente decompor esse termo? Primeiro que eu tenho uma polêmica, né? Porque esse termo materialismo histórico dialético, ele não é consenso, né? Na verdade, eu particularmente considero que você tem um materialismo histórico e a dialética, não o materialismo histórico dialético. Bom, voltando para o que eu estava dizendo, você vai ter ali com o Feuerbach esse materialismo vulgar, que o Marx vai... Porque o Marx, ele vai gostar muito, né, dessa crítica que o Feuerbach fez ao idealismo hegeliano, mas ele próprio, depois, nas suas investigações, né, a respeito da obra do Feuerbach, ele próprio vai superar, né, o materialismo vulgar do Feuerbach e vai descer a lenha dele ali nessas teses, 11 teses sobre Feuerbach. Até ali a gente pode dizer que existia materialismo vulgarizado, que só vai tomar o seu corpo, né, histórico, de fato, com o Marx. O Marx é que vai ser a primeira, vai produzir a primeira expressão científica, primeira expressão materialista, primeira expressão realmente assim, mais racional a respeito de uma perspectiva materialista. Por que que, voltando, por que eu defendi a gente fazer essa decomposição? Porque você vai ter aí uma discussão sobre o que seria um método materialista de análise da realidade. Você vai ter outra concepção de história, porque a concepção de história em Marx não é a concepção de história em Hegel, né? Que, como a gente sabe, o Hegel ele vai fazer uma defesa de que são as ideias, né, que movimentam a realidade. E o Marx vai virar isso do avesso. E sobre a questão da dialética também, porque o materialismo, até antes de Marx, ele não era dialético. Como você também vai ter depois com a decadência burguesa, né? Principalmente a sua expressão ali na filosofia da ciência, um recuo, né, à concepção de intelecto do Kant, ou pior do que isso, né? Dependendo de qual tradição filosófica a gente estiver falando. Mas, enfim, esse retorno para a noção de intelecto, que vai derrubar completamente qualquer noção de dialética na análise da realidade. Né? Você vai ter isso expresso nas ciências humanas, na sociologia weberiana, na sociologia durkheimiana, na antropologia estrutural, né? O abandono completo de qualquer tipo de análise dialética da realidade. E também uma análise materialista, né? Porque você, com essa noção de intelecto no lugar de realidade, né? Ou seja, trocar a afirmação de que o racional é real e que, aliás, é o contrário, que o real é racional, ou seja, que a gente pode acessar objetivamente a realidade. Não, eles vão fazer esse recuo, né, para a filosofia do Kant, que dizia que não, a gente não acessa o real, a gente acessa a representação intelectual, né, que a gente faz com a mediação dos nossos sentidos da realidade. O que a gente acessa é uma representação intelectual da realidade, não a realidade em si. Né? E eu acho que é isso, né, essa decomposição. Essa questão da dialética, da história e do materialismo, né? Sim, só que aí o que é isso? Primeiro, você analisa a história a partir... Gabriel, teria que colocar o mute? Pronto. Você analisa a história a partir, primeiro, das condições que possibilitam a vida humana, né? A partir da materialidade das relações. Você primeiro analisa com o materialismo histórico-dialético, né? Partindo desse pressuposto de que há um materialismo histórico-dialético, né? Que eu e Levi concordamos aqui, o Gabriel meio que tem as críticas dele a isso, mas vamos usar esse termo mesmo. Materialismo histórico-dialético, basicamente, o material, a materialidade das relações, principalmente as formas que o ser humano encontra de reproduzir a própria vida, que vão se tornando cada vez mais complexas com o avançado meio de produção, com a avançada tecnologia, vão gerando dialeticamente, ou seja, em relação a diversos outros elementos, como cultura, que surge também da materialidade, outras relações de sociabilidade que vão se tornando mais complexas, todas em relação com os meios que o ser humano vai encontrando para perpetuar sua própria vida. E as formas que o ser humano encontra para perpetuar sua própria existência vão se tornando mais complexos, e o ser humano vai desenvolvendo outras formas de relação a partir disso. Relações culturais, relações afetivas, relações de desejo, né? E o Marx ele vai colocar na ideologia alemã que existem duas histórias, existem dois mundos, por assim dizer. Existe o mundo material e o mundo da nossa mente, e eles estão relacionados dialeticamente. O mundo que existe na nossa mente é fruto das relações materiais do ser humano reproduzindo a própria existência através do trabalho. Ou seja, o trabalho, as formas que o ser humano encontra de se perpetuar enquanto espécie, ou seja, as formas que nós encontramos de encontrar comida, de nos vestirmos, nos protegermos do frio, e entre outras coisas, encontrar água, se proteger do calor, vão se tornando mais complexas. Isso vai levando a um novo avanço tecnológico e, como o Lukács coloca, um recuo da barreira natural, que por mais que essa barreira recue, ela nunca chega a zero. Nós sempre precisamos da natureza. Os valores de uso estão na natureza. E essa relação do ser humano com a natureza, o ser humano como força transformadora da natureza, essa relação dialética do homem com a natureza gera todos os outros elementos que nós conhecemos como humanos no mundo social, a cultura, a política e entre outras coisas. Ou seja, a relação dialética entre a perpetuação do ser humano na sua vida na Terra, na sua vida material na Terra, gera os outros elementos que são considerados humanos, que eu já falei aqui, né? Essas relações dialéticas das condições materiais com as relações subjetivas, relações políticas e etc., tudo interligado, formam o conteúdo do materialismo histórico dialético, por assim dizer. Pelo menos dentro do tempo. Mas vale lembrar, é que você falou aí sobre essa questão da natureza, mas vale lembrar também que o que nos define enquanto ser humano é justamente o nosso afastamento. Mas também um afastamento das barreiras naturais, né? Nossa capacidade de transformar a natureza. Sim, mas justamente por a gente ter essa capacidade de transformar a natureza que a gente consegue ter a capacidade de ultrapassar certas barreiras naturais também, né? Exatamente. A gente só não conseguiu a da morte ainda, né? Mas enfim. Mas é basicamente, eu acho que é da fome, é da sede. Que a gente tá falando da mesma coisa. Mas a gente consegue produzir o que. Mas a gente consegue produzir o que mata a nossa sede. A gente consegue planejar a produção disso, né? Então, exatamente. Exemplo, por que eu falo que a única barreira que a gente não conseguiu quebrar é a da morte, né? Porque, por exemplo, tem a fome, tem a sede. Mas olha só, o ser humano ele conseguiu aprender como é que funciona a produção do que ele se alimentava, né? Que a revolução econômica, né? da agricultura e tudo mais. Isso é uma forma que a gente teve de quebrar a barreira da fome, né? O problema agora é a barreira da circulação, né? que o mercado capitalista impõe, né? Isso levou, né? Por exemplo, você falou, Gabriel, eu vou dar um exemplo aqui. O ser humano não conseguiu superar a morte, mas em muitos países, o ser humano conseguiu adiar a própria morte. Se antes o ser humano tinha 30 anos, agora nós vivemos em alguns países 70, 75. Isso leva a uma mudança da cultura também, né? A morte, ela passa a ser vista de outra forma. Essa mudança material, esse avanço tecnológico que levou a esse adiamento da morte, por assim dizer, leva a mudanças culturais de como os seres humanos veem a morte e representam a morte. Ou seja, essa dialética entre o afastamento da barreira natural causada pelo que nos define, que é a capacidade de transformar a natureza, que gera os outros elementos que nos transformam em humanos, que nos tornam humanos, né? Então, essa dialética dos elementos subjetivos humanos com a ação humana sobre a natureza é o materialismo histórico dialético, explicado da forma mais simples possível, né? Se a gente for discutir isso de verdade, a gente leva a noite toda aqui. Mas, fala, Levi. Não, assim, quando eu quando eu coloquei a questão da fome e da sede, é que são coisas, são necessidades naturais que ainda nos ligam a essa natureza, né? Porque é justamente isso, o trabalho, do ponto de vista marxista, é essa capacidade de modificar a natureza. E a gente, claro, modifica ela, a tendência, né, que a gente modifica a nosso favor. E aí eu gosto de uma... Por que no início eu pedi para que a gente abordasse de alguma forma? Para que a gente pudesse meio que dar uma contextualizada de onde saiu isso. Porque o materialismo, ele é o oposto, né? É o debate com o idealismo. Então existe uma pergunta que o Lenin, ele gosta de colocar, que existe uma pergunta que separa a filosofia entre a materialista e a idealista, né? Que é a pergunta do que veio primeiro. Se é o mundo das ideias e o mundo material é só uma representação vaga de uma ideia supostamente absoluta, na qual a gente só consegue ter um vislumbre dela, ou se o mundo das ideias é fruto do material e é fruto da mente humana. Porque para existir ideia tem que ter uma mente. E aí, com o avanço dos instrumentos de produção, a gente conseguiu entender isso, de onde vem o pensamento, de onde vem a ideia. Então, o materialismo, ele é a forma de você, o materialismo histórico é a forma de você ver a sociedade do material, como a Suede colocou. E a dialética é a forma com que você entende o desenvolvimento dessa sociedade. Então, o materialismo histórico dialético é, de uma forma, como a Suede colocou, podemos entrar em debate, né? Mas, de uma forma assim, por que é o materialismo histórico dialético? Porque ele é a forma que aborda a sociedade de acordo com o mundo material e o seu desenvolvimento com base na luta, na unidade dos contrários e a luta desses contrários. De que essa ideia do materialismo histórico dialético, é importante colocar isso, por quê? Porque não é uma coisa tirada da cabeça do Marx do nada. O materialismo histórico dialético é o mais fiel à ciência. À ciência que ele coloca. Então, a dialética não é uma coisa meramente, entre aspas, social. Ela é também biológica, ela é também química. Então, é por isso que é a melhor forma de abordar a sociedade, porque é a forma mais científica que existe. É a partir dessa dialética que a gente entende o que move a sociedade. O que joga a gente para frente? Como a Suede colocou, lá no início, a gente precisava existir. Então a gente foi criando os instrumentos para isso. E aí começou a existir um momento onde os meios de produção começaram a pertencer a um grupo de pessoas específico. E desde então, e aí é que o Marx vai fazer a correção. Correção não, é o prefácio que ele coloca no manifesto. Desde o comunismo primitivo, a história da humanidade é a história da luta de classes. E essa história da luta de classes é uma luta dialética. E a única forma de você entender a luta de classes é você estudando a história do ponto de vista material, que é o que ele vai inverter do Hegel, né? Que o Hegel acreditava que era o desenvolvimento de uma ideia absoluta. E aí ele até brinca. Ele não, o Engels. Ele diz que pega-se o defunto e coloca, vira-se de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo? Não, se coloca em pé. Tava de cabeça para baixo, foi colocado em pé. Exatamente. Então, agora partindo para o nosso próximo conceito, nossa próxima categoria aqui, que o Levi, agora a vez do Levi colocar, que é o ditadura do proletariado. Levi, o que é ditadura do proletariado? É porque a esquerda defende ditadura? O que é isso? A esquerda, infelizmente... não, infelizmente eu ia dizer que infelizmente a esquerda toda não defende, né? Mas... Coisas ditas por reação que seria bacana se fosse verdade. Mas a questão que a gente vai colocar aqui é que, na verdade, nem interessa se defende ou não. Ela acaba defendendo de alguma forma alguma ditadura. Isso, assim, a ditadura do proletariado é o seguinte. O que que é... Eu vou começar conceitando o que que é uma revolução. A revolução é... Uma pessoa de uma minoria conseguir apresentar um programa de TV é importante, mas não é uma revolução. É eu me superar no dia a dia também não é uma revolução. O que, que é uma revolução? A revolução é quando é um ato violento, tem um rap que falou sobre isso, enfim. É um ato violento onde uma classe derruba a outra e passa a deter, ela tira das mãos dessa classe o poder político da sociedade. Então o que, que a burguesia fez com a aristocracia? Arrancou da mão da aristocracia o poder político. Então o que, que nós temos que fazer? Nós temos que arrancar da burguesia o poder político. Só que o capitalismo ele tá, chegou num nível de desenvolvimento onde, por mais que a gente tome o poder político, isso não vai fazer com que a burguesia deixe de existir. Da mesma forma que quando a burguesia tomou o poder, a aristocracia não deixou de existir completamente. Então, durante um período, existe na prática, vai existir as duas classes, o proletariado e a burguesia. Isso tanto a nível nacional, a revolução aqui no Brasil, vai ter ainda setores da burguesia brasileira que vão querer voltar ao poder, quanto à burguesia internacional. Então, a única forma que nós vamos ter de manter esse poder na mão do proletariado é oprimindo, digo isso aí, nenhuma vergonha, oprimindo a burguesia. Ah, mas é uma ditadura, nós não podemos oprimir ninguém. O socialismo, é por isso aí que tem partido que diz que defende o socialismo e a liberdade. Só que hoje o que a gente vive é a ditadura de uma classe. Por quê? Porque hoje existe uma classe que define quem vive e quem morre, que é a burguesia. A diferença é, todas as revoluções anteriores colocaram no poder uma minoria. E a revolução socialista, ela vai colocar pela primeira vez uma imensa, imensa maioria de 99% das pessoas. Então, a ditadura do proletariado é o período onde a classe trabalhadora, tomou o poder político, destruiu o Estado burguês, instituiu aí, e aí outro debate, eu também não vou entrar aqui, como é que o Marx ele utiliza um termo bem genérico, o proletariado instituído enquanto poder político, que seria o Estado proletário, lembrando que eu estou colocando isso só para ser mais didático para a gente, o Estado proletário. É pra ser didático, Gabriel. Gabriel deve sentir ele se mordendo. A forma que o proletariado vai organizar esse poder político. Por exemplo, na União Soviética foi, como o próprio nome diz, o Soviet. Então, a forma com que o proletariado exercia o seu poder era através dos Soviets, dos Soviets. E esses Soviets, eles vão ser o poder político da classe proletária. Então a gente, mas até quando tem que manter essa ditadura? Até que não exista mais burguesia. Quando todos os burgueses ou tiverem tomado vergonha na cara, começaram a trabalhar, ou morrido... Quando o último burguês foi enforcado nas tripas do último latifundiário. Isso, aí a gente pode parar a ditadura do proletariado, que é o momento onde a gente vai viver uma sociedade sem classes. E aí quando a gente viver uma sociedade sem classes, esse Estado proletário, essa forma do proletariado organizado enquanto classe dominante, vai deixar de existir, vai definhando, que é o termo que o Engels usa. Ele definha, deixa de ser necessário. A gente pode entrar em outro podcast para falar sobre o Estado, mas o Estado ele é uma ferramenta de opressão de uma classe sobre outra. Então, se não existem mais classes, não se necessita mais do Estado. Se não se necessita mais do Estado, ele vai tomando um caráter cada vez mais administrativo. Mas, em resumo, a ditadura do proletariado é esse período aí, onde a gente dá essa porrada em burguês até que todo mundo fuja ou morra. Amém. É uma leitura para recomendar para o pessoal, que eu acho boa assim para essa questão da ditadura do proletariado, é o próprio livro, né, do Marx, que é A Guerra Civil na França, que ele falando sobre a questão da Comuna de Paris, e ali ele vai tanto contar como foi que funcionou, né, aquele curto período de tempo em que eles tiveram a primeira experiência de poder proletário da história, né? Mas e também vai estar ali a polêmica, né, com os anarquistas, mais especificamente com Bakunin, sobre essa questão do processo de transição para o socialismo, né, que para os bakuninistas não existe, né, esse processo de transição. Hã? Hã? Bakunin. Bom, que vai ter essa divergência com os bakuninistas, que para eles não existe esse processo de transição, né, que a abolição tem que ser imediata. Assim, obviamente, né, que a forma de Estado português tem que ser, né, completamente demolida. Só que a nível de organização da sociedade, você vai ter que ter um processo transitório e tudo mais. E por mais que o Marx ele vá se radicalizando cada vez mais, né, ao longo de sua vida, até se tornar comunista e defender o fim do Estado, mas no fim das contas, que assim, porque tecnicamente entre os bakuninistas e os marxistas, o objetivo é o mesmo, só que os meios são diferentes, né? Tanto o comunismo quanto o anarquismo de Bakunin, eles defendem, né, o fim do Estado burguês, né, e o poder da classe trabalhadora. Só que tem essa diferença, né, de que os anarquistas vão defender o fim imediato, né, e já os comunistas não, né. O Marx vai dizer que você precisa desse processo de transição, e o Lenin vai, eu posso dizer, fazer, né, porque o livro O Estado e a Revolução, do Lenin, que ele faz baseado na Guerra Civil na França, esse, trocando em miúdos assim, ele basicamente é um fichamento muito bem detalhado da Guerra Civil na França, né? Ele não é um livro como é, por exemplo, O Imperialismo Faz Superior do Capitalismo, ou O Que Fazer, né? É uma obra autônoma, basicamente. Esse mas já é foda, é muito bom. Mas é isso, tipo, eu acho que a melhor forma de você compreender essa questão do Estado para os comunistas, né, você lê a Guerra Civil na França, em primeiro lugar, lê a Crítica ao Programa de Gotha, outra obra pequenininha também, que é importantíssimo da gente ler sobre essa questão, né, e O Estado em Evolução, do Lenin. Inclusive sobre isso eu tenho até uma coisinha também, eu devia até ter falado no o que é que me deixou puto essa semana, mas eu acho que cabe melhor aqui, que inclusive fica uma recomendação, o Gustavo Machado, né, do canal Orientação Marxista, além de eu ter feito aquela recomendação para vocês, vocês aí ouvintes, ouvirem sobre essa questão da caracterização de força de trabalho, né? Ele também lançou um vídeo agora, essa semana, sobre a edição da Boitempo, do Critical Programa de Gotha. Não sei se vocês viram, mas na capa eles colocaram a figura do Marx, aí tem um balãozinho com aquela frase, né, tipo, cada passo feia demais, bicho. Tipo assim, o desenho tá bonito, mas você, bicho, é um negócio muito bizarro, porque tipo, todas as capas dele são uma caricatura do Marx, né, com um desenho. Aí, do nada, eles lançam o livro, aí tá lá a caricatura, tá aquele balão com aquela fonte horrível, com aquela frase fora de contexto, né, do cada passo do movimento é mais importante do que qualquer programa político, né. Eu tô parafraseando, que eu não lembro exatamente da frase, mas basicamente isso, que é uma frase que é tirada totalmente fora de contexto, que é óbvio que para o Marx, uma teoria política, um programa político é uma coisa importante. Se não fosse, ele não teria escrito a porra da crítica ao programa de Gotha. É, se ele achasse que cada passo do movimento é mais importante do que a teoria, mais importante do que um programa, ele não teria escrito uma crítica ao programa de Gotha, porra. Tá ligado? Então, tipo, é um vídeo também muito interessante aí que eu recomendo. Então, mas isso, eu acho que o Davi explicou bem, eu só tinha mesmo essas recomendações para complementar mesmo sobre essa questão do poder proletário, né, da questão da ditadura do proletariado. Muito importante para entender também essa questão da ditadura, do Estado como ditadura, eu acho bom o livro do Alisson Leandro Mascaro, O Estado e Forma Política, porque, assim, ele explica que o Estado não é uma ditadura de uma classe apenas por seus meios diretos de repressão, mas também organicamente, a estrutura do direito, entendeu? Como se pensa o direito, como se pensa a educação. Tudo serve para naturalizar e reproduzir a forma burguesa de vida, a sociabilidade burguesa. Então, as escolas, as instituições, né? Exatamente. O Estado não é apenas a ditadura no sentido estrito de ter a polícia que vai lá e mete a porrada. Não. O direito é burguês. A educação é burguesa. As estruturas que mantêm em pé o sistema capitalista são burguesas, né? As instituições políticas são burguesas. Não é só a polícia que vai lá e dá essa porrada, não é apenas a repressão direta. É também a construção da mentalidade, a construção da sociabilidade burguesa. Que o socialismo ele tem que destruir e substituir. Né? E aí que a gente entra no nosso último conceito. Gabriel Carvalho, o que é socialismo? É todo mundo receber a mesma coisa. Mais outro termo que é bem polêmico, né? Obviamente que para nós marxistas está bem delineado, mas o socialismo, ele é, como a gente vinha falando agora, né, um processo transitório em direção ao comunismo. O pessoal do anarquismo bagunista vai dizer que socialismo já é, né, a sociedade sem classes, obviamente que para eles, enfim, comunismo é comunismo, anarquismo é anarquismo, o que eles chamam de socialismo é o que a gente chama que a gente chamaria de comunismo, que é esse fim último da revolução socialista, que é dissolver a sociedade de classes. O socialismo, então, para os comunistas, ele é esse momento de transição em que, a partir do momento que a classe trabalhadora toma o poder da burguesia, né, que ela se torna essa classe dirigente, né, enquanto classe para si, que tem o objetivo universal de emancipar a humanidade de toda forma de exploração, não só a exploração do trabalho, né, mas de todas as formas de todas as formas de opressão, todas as formas de dominação existentes, né, que são engendradas dentro do capitalismo. E esse processo transitório, ele passa por reorganizar, né, a sociedade de maneira em que você dissolva essas contradições de classe, para que, estando dentro de uma sociedade sem classes, o Estado perca a sua razão de ser, né, que deixe de existir, que é diferente de comunismo. Agora, o comunismo é diferente do socialismo no sentido de, em primeira parte, porque ele é o fim, o último, né, que, da revolução defendida pelos comunistas, né, que é essa sociedade sem classe, de associação livre, né, dos seres humanos para a sua produção e autorreprodução. Mas o comunismo, diferente do socialismo, ele sim é um modo de produção. O socialismo não, o socialismo é um processo de transição. Tem muito essa confusão, né, de dizer que o socialismo é um modo de produção e que, por isso, uma experiência, por exemplo, como foi a da União Soviética, ali você tinha um modo de produção socialista, não era um modo de produção socialista, eles estavam num processo de transição socialista, que aí a gente pode debater, né, sobre o êxito ou não desse processo de transição. Obviamente que nós concordamos de que ele não foi totalmente exitoso, tanto que a gente já teve aqui um episódio em que a gente debateu sobre o relatório Khrushchev, que a gente falou longamente sobre todo o processo de degeneração da Revolução Socialista no território da União Soviética, por conta do revisionismo, né? que aconteceu, regrediu completamente até chegar ao fim, né, da União Soviética. E a gente também pode ter essa discussão a respeito de outras experiências socialistas, como por exemplo na China, em Cuba, né, sobre se realmente essas experiências são experiências socialistas, né, o que é que configura uma experiência socialista, qual é a necessidade, quais são as necessidades que têm que ser atendidas para que você tenha um processo de transição socialista bem sucedido, né. E se eu puder fazer um jabá aqui, a gente fez num outro podcast que eu estou participando agora, um episódio que saiu hoje, né? Quer dizer, tem que localizar no tempo aqui, né? A nossa gravação neste sábado, em que a gente está gravando o episódio. A gente lançou o episódio do Ontocast, que é um podcast que eu faço parte, em que a gente debateu com o Ivo Tonnes sobre a questão do Estado, da política e qual é o papel que os comunistas têm a cumprir em relação a essas instituições, né? Instituição da política e instituição do Estado. Eu acho que, inclusive, esse podcast aqui vai ser uma boa introdução para o pessoal ir para esse conteúdo do podcast, que é mais denso, né? Mas é isso, o socialismo é esse processo de transição para o comunismo, que é esse fim que nós almejamos, né? E aí cada experiência socialista deve analisar as suas condições, né? Condições materiais, suas condições também políticas, subjetivas e tudo mais, de qual é a melhor forma de entrar dentro desse processo de transição. Enfim. Levi, colunismo passa fome ou não? Passa fome. Se você não fizer sua própria comida, passa fome. Viu, burguês safado? Mas, assim, fazer aqui essa pergunta para nosso público mais leigo. Por que é que nos primeiros anos das revoluções socialistas, há tanta dificuldade, há tanta desorganização? Por que é que por que é que as pessoas perdem por um tempo sua qualidade de vida durante uma parte do processo de transição socialista? Por que isso acontece? É porque o socialismo não dá certo? Ah, sim. Não, é o seguinte. Aconteceram, em vários momentos, esse processo, né, pós, não é bem revolução, mas pós derrubada a mão armada da classe dominante, alguns períodos, principalmente logo depois, de dificuldade material mesmo. Mas por que que isso acontece? E é uma pergunta interessante, que aí vai ser uma resposta básica, né, para quem a gente não foi muito, muito densa. Aqui no Brasil, como é que seria isso? É o seguinte, o capitalismo que a gente vive hoje, ele é um capitalismo a nível internacional, né? Que aí o Lenin vai colocar, é um imperialismo. Ou seja, as contradições, elas não são mais a nível de nação, a nível de delimitação ali, especificamente geográfica de uma região. É internacional. Então, se um país ele passa por um processo de revolução socialista, esse país antes ele cumpria alguma função. Por exemplo, Cuba. Cuba era, antes da revolução, e infelizmente depois, durante o tempo continuou, mas enfim, exportadora de açúcar. Ou seja, Cuba tinha uma produção enorme de açúcar, mas importava várias coisas. Quando você passa pelo processo da revolução, você começa a sofrer embargos econômicos e em outras formas de ataque à soberania do seu país. Então é boicote, não vamos mais vender a matéria-prima que Cuba precisa para fazer tal coisa, não vamos dividir com Cuba o conhecimento científico para a produção de, sei lá, carros. Então por isso, e pelos ataques e guerras mesmo, porque a União Soviética sofreu durante muito tempo guerras armadas, diretas. Então, teve esse problema. Todo o Estado soviético teve que se voltar para a guerra, para defender a revolução que tinha acontecido. Isso aí foi outra questão. Mas aqui no Brasil, é interessante ter isso. Eu, pessoalmente, acho que esse problema vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque a maior parte da nossa alimentação, isso dizendo respeito à alimentação, né, ela vem da agricultura familiar, não é dos grandes latifúndios. A maior parte dos nossos grandes latifúndios, a própria produção pecuária, ela é para exportação. Então, acredito que a gente teria uma menor dificuldade em relação a isso. Agora, tirando a questão da alimentação, outra coisa que acontece é o seguinte: os quadros técnicos mais especializados desses países, por exemplo, Cuba, os técnicos de médio porte, eles saíram do país, eles fugiram de Cuba. Então, Cuba teve uma deficiência durante muito tempo de produção mesmo, científica, para lidar com a produção do seu próprio país. E isso aconteceu também, por exemplo, na União Soviética. Na União Soviética você tinha poucos quadros técnicos, poucos quadros que soubessem administrar o Estado, que não é uma coisa tão fácil. Ah, Levi, você está defendendo então que a gente tem que formar os quadros dentro do capitalismo para depois fazer a revolução? Não. Inclusive o Lênin, ele vai dizer isso. Dentro do processo revolucionário é possível formar esses quadros técnicos. Outra coisa que no Brasil é um pouco diferente, já que, dada a necessidade do capitalismo que a gente tivesse uma mão de obra mais especializada, hoje, setores, inclusive mais pobres mesmo, da classe trabalhadora, têm uma formação, por exemplo, de um curso superior. Isso também vai ajudar no sentido da gente ter mais quadros técnicos no processo revolucionário. Tu começou a falar alguma coisa, Gabriel? Tem gente que tem uma visão assim quase cristã, né, de socialismo, de achar que o socialismo é uma revolução onde você vai ter a tomada de poder de um exército de miseráveis, tá ligado? Não é isso. Olha, minha gente, o socialismo, o comunismo, ele é a saída do reino da necessidade para o reino da liberdade. O único jeito de você conseguir fazer essa transição para sair do reino da necessidade é tendo capacidade para produzir tudo que é necessário para que o ser humano ele tenha uma vida digna, né? E você não vai fazer isso com um país extremamente miserável. Você tem que ter a capacidade de produzir riqueza e que essa riqueza seja socializada, né? Então, assim, a gente tem aqui no Brasil uma oportunidade muito rica, né? Porque a gente está falando de um país que é extremamente rico de recursos naturais, né? Um país, como você mesmo falou, a gente tem, mesmo entre pessoas mais pobres, gente que é extremamente qualificada. Você tem pessoas ali das classes médias, baixas e tudo mais, que tem ensino superior, que tem um ensino técnico em áreas estratégicas da produção e tudo mais. Então, assim, tá na praia, Gabriel? Uma coisa que eu defendo é que os processos de transição social do século XX, eles fracassaram, não é porque o comunismo dá errado, não é só pelo embargo também das potências capitalistas, isso foi extremamente importante, mas também por uma questão muito simples de que você tem uma limitação material desses países, não só de recursos, mas justamente de tecnologia, o avanço produtivo, mas também, principalmente, das questões técnico-científicas, do manejo de distribuição também da produção, né? Tem um autor, inclusive eu recomendei ele em outro podcast já, o autor que é um autor inglês, que ele trabalha com essa área de tecnologia da informação e economia, é um marxista, que o nome dele é Paul Cockshott. O Paul Cockshott, ele tem uma obra bem interessante sobre justamente organização da economia, organização da produção com justamente a tecnologia. E o Paul, ele vai ter a análise de que o socialismo, ele não foi possível de ter triunfado no século XX, porque simplesmente não havia tecnologia, não havia as condições materiais para que se avançasse na capacidade da humanidade de uma completa socialização dos meios de produção e da adequada produção, distribuição, circulação e planejamento, né, da economia da maneira como o comunismo necessita, né? Só que hoje nós temos, né? Hoje, aí seus 50, 100 anos depois das primeiras revoluções socialistas, a gente tem essa capacidade. Então hoje não tem desculpa, né? E além de não ter desculpa, a gente está correndo contra o relógio, porque assim, a nossa capacidade tecnológica produtiva, ela aumenta, mas a capacidade destrutiva também aumenta, né? O capitalismo, ele não só se expande na sua capacidade de produzir, mas também na sua capacidade de destruir. Eu não estou falando só de armas, né, e tudo mais, mas também da própria devastação ambiental que ele causa, né? Então, assim, bora ver, né, galera? A gente tem que tocar esse barco aí, senão a humanidade vai ser completamente dizimada, né? Socialismo ou extinção? O comunismo está na ordem do dia como uma necessidade, mas ela é uma necessidade humana, ela não é uma necessidade uma necessidade histórica, né? Ele não vai, a gente não pode cair no fatalismo, né? De achar que o capitalismo vai colapsar e aí nós vamos ser empurrados como barquinhos numa onda do mar para o comunismo. Não, a gente tem que tocar essa tarefa, porque o capitalismo, ele não vai cair de podre, não. Até porque se fosse pra cá, já teria caído, né? Mas... E nós agora vamos, tradicionalmente, pra parte do que nos deixou putz e puta essa semana. Vou começar aqui com o Levi, que tá mais sumido. Levi Rabelo, o que te deixou puta essa semana? Eu ia falar, oxe, mas eu gravei o último, mas foi justamente o último que não deu certo, o arquivo de áudio, né? O podcast fantasma. É, vai cair pra episódios perdidos do Chaves, episódios perdidos do Martelo Cast. Excepcionalmente, essa semana eu vi pouco de matérias, então, porque eu passei a semana inteira resolvendo algumas coisas do Congresso da UBS, né, mas uma coisa que eu vi é aquela... Clássico que todo mundo tá sabendo do que o Paulo Guedes falou, né? E muita gente assim, tá vendo como ele é contra a empregada e ir para a Disney, não sei o quê. Como se o problema das empregadas domésticas hoje fosse não ir para a Disney, né? Como se o nosso problema enquanto classe trabalhadora fosse, não, a gente não consegue ir para a Disney, mas tá suave, assim. Tem ninguém passando fome, ninguém morrendo no meio da rua... Tá tudo bem aqui. Estude os baldes. Não, Levi, mas é porque você sabe que bom era no tempo do PT, que aí todo mundo deixou de passar fome, e aí os pobres comiam carne todo dia. Pá, a empregada doméstica ia pra Dubai. É, 4 vezes por ano. É, pois é. Época maravilhosa, idílica do PT. Ei, Gabriel Castelli. Socialismo de mercado. Gabriel Carvalho, o que você deixou puto essa semana? Ah, rapaz, eu tava agora ouvindo mesmo, tava vendo essa questão aí desse amor de rapariga, né, que tá sendo com esses governadores aí do Nordeste, que supostamente era pra ser a resistência contra o governo Bolsonaro, mas aí o governador Rui Costa da Bahia botou um monte de escola militar, né? Fez uma reforma da Previdência pior do que a do Bolsonaro. Aliás, não só ele, como vários dos governadores, né? vários dos governadores do Nordeste fizeram isso, né? Botaram uma reforma da Previdência pior do que a do Bolsonaro, que parece até que é assim. Não, é, veja, a gente vai. É a reforma da Previdência que você quer? Você quer que a gente meta o ferro quente no cu do trabalhador? Tá bom, aqui, ó, vamos fazer pior do que eles, que aí. É, a gente não vai ter que engolir a reforma da Previdência do Bolsonaro se a gente fizer uma muito pior, tá ligado? Aí, velho, sabe, e a última foi a do Flávio Dino, né, que falou que no segundo turno entre Huck e Bolsonaro, o comunista Flávio Dino falou que no segundo turno entre Huck e Bolsonaro ele vai apoiar o Luciano Huck. Ali, eu queria saber o que é que o pessoal da Teste de Massa, que fizeram até um episódio do podcast, vai ficar mamando a rola do Flávio Dino. Eu quero saber o que porra é que eles têm a dizer sobre isso. Tipo, você... Eu não entendo essa propaganda em cima do Luciano Huck. Já é a segunda vez que o Flávio Dino fala no Luciano Huck, né? Tipo, é um... quase um lobby, é um... sei lá... Você tá tendo como certo que o Luciano Huck vai chegar no segundo turno. Então, é isso. Tá ligado? Os caras parecem que estão querendo fazer que nem... Foi na Ucrânia, né? Que um cara lá que é humorista num programa de TV que se elegeu pra presidência. Ucrânia ou foi na Hungria? Ucrânia. Ucrânia, né? Tem que ser na Ucrânia. É esse lugar maravilhoso onde as pessoas acreditam em Holodomor, né? Engraçado esse negócio. Esse papo eu achei que o nome desse lugar fosse Urca. Urca. o Holodomor, né? Tem essa onda que muita gente de esquerda, inclusive, gosta de usar para criticar os comunistas, malditos, totalitários. Só que ninguém lembra, né, que essa história de Holodomor é uma propaganda nazista, né, galera? Mas enfim. Até o nome do cara que. O nome do cara que popularizou ela no Ocidente a partir dos anos 80 é Robert Conquest, né? O nome dele. É, sim. É esse cara aí mesmo. Né? Trabalhava pro governo Reagan. Ideólogo. Oh, olha só, né? Não, o pior é que a galera fica assim, tipo, nossa, que absurdo, como assim você fala que isso não aconteceu? Ah, oh, meu Deus! Que desumano, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus. Assim, é só falar assim, ó, não aconteceu. Tá, que você simplesmente toma como fato, tá ligado? Tipo, a galera não tem mais, não tem bril pra disputar historiografia de jeito nenhum, né? Bril! É só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é bril, eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou vacante, vem o texto, eu vou ler e tal. Você é um ser defecante. Que se foda. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi. Me deram leite materno, não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal. Neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você vê que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. Foda-se. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Tem que ter brilho. Você tem que... Sabe? Brilho. Você tem que ter brilho. Ai, ai. Tem que lembrar de botar isso aí na edição. É, o que me deixou puta essa semana foi exatamente o que o Gabriel falou, né? Passou no CCJ da Paraíba uma reforma da Previdência e eu, como sou servidor, eu vou tomar diretamente no meu cu, né? Eu sou servidor da Paraíba. Agora, os servidores da Paraíba vão pagar 14% de alíquota para o INSS por mês. Vai pular do dia para a noite. De 10% para 14%, do dia para a noite. Do dia para a noite, sem transição, com areia mê, Eu e outros, milhões de servidores da Paraíba vamos passar a pagar de 10% de alíquota para o INSS do salário para 14%, do dia para a noite. Entendeu? Sem transição, sem nada. Entre outras limitações para licença maternidade, limitações para aposentadoria por invalidez, entendeu? É uma tragédia. É uma reforma da Previdência bem pior do que o governo Bolsonaro, até porque ela não vai ter transição, né? E aqui no Ceará, que é onde eu moro no Ceará, trabalho na Paraíba, o governador Camilo Santana já tinha feito uma reforma muito mais severa do que a do governo federal e colocado os policiais para espancar os professores, espancar os servidores, né? Esse é o partido dos trabalhadores. Aí vem um petista falar para mim: ai, mas ele é uma pessoa dentro do PT. Mas ele é um governador, cara. Ele é praxis do PT no poder, no Ceará. Se ele representa o Partido dos Trabalhadores, não tem essa historinha de: ai, mas é o Camilo, não é o PT. É o PT. É o PT e pronto, entendeu? Se não é o PT, ele que saia do PT e entra no PCdoB, no PSDB. Sei lá o que, entra pro Novo, entra pro PSL, seja lá o que ele queira entrar. Mas se ele representa um partido que diz, se diz Partido dos Trabalhadores, dos dois, um: ou esse partido não representa de fato os trabalhadores, ou é um partido frouxo, ou os dois, que eu acho que é os dois. Mas, enfim, né? Outra coisa que me deixou puta essa semana é esse negócio em cima do Big Brother Brasil. Veja bem, eu não sou a pessoa cult que odeia o Big Brother, que me acho mais inteligente do que por não assistir Big Brother. Não, né? Eu acho que cult e anticult é uma galera muito merda, que os dois têm que deixar de existir. Mas esse Big Brother foi um Big Brother calculado. Eles pegaram um monte de gente racista, um monte de gente merda, e colocaram lá com um monte de lacrador, né, pra dar essas brigas. E a esquerda, alguma parcela da esquerda fica comemorando a saída de um maluco lá. Qual era o nome dele? Tu sabe, Gabriel, qual era o nome do maluco? Era o Patrix. Patrix, valeu, Levi. O Patrix saiu, era um macho escroto dentro do Big Brother. E a galera fica comemorando como se já não fosse calculado, entendeu? Como se já não fosse pensado pra dar uma audiência, pra gerar os conflitos dentro da casa. Então, francamente, pessoal, eu fico muito revoltada com essa esquerda que quer viver esse sonho de princesa. Que pra esquerda liberal, aparecer nas telas, aparecer nos cantos, estar nos outdoors é o objetivo. Então, se você quiser assistir o Big Brother Brasil, assista. Você se diverta assistindo, se divirta. Agora, não ache que ali está o suprassumo da luta de classes do Brasil e que uma pessoa sair ou entrar no Big Brother vai mudar alguma coisa ou é relevante. Não é, aquilo já é calculado pela TV Globo. E se você acha que a Rede Globo ela está interessada em emancipação de alguma classe ou de algum grupo dentro de classe, você, meu amigo, você é no mínimo ingênuo, né? E você que fez formação política pelo BuzzFeed não pode e não tem autoridade nenhuma para falar sobre política ou falar sobre o que é esquerda ou direita ou sabe-se lá o que. Outra coisa também que me deixa muito, muito puta, né? Gente, ultimamente eu tenho ficado com muita raiva dessas pessoas que têm criado conceitos sociológicos totalmente novos em cima de posters de Twitter, em cima de posters de Instagram, em cima de vídeos de YouTube, de youtubers que não têm nenhuma formação em história, sociologia, filosofia, antropologia. Se você assiste no YouTube, que é só um cara adolescente, um jovem, certo, ele tem a vivência em determinada opressão, digamos, ele é um LGBT ou uma LGBT. Ela vai lá e fica falando um monte de coisa e as pessoas tomam como verdade. Aí, se um sociólogo for lá e dizer não, não é bem assim, a coisa é mais complexa, a galera cai em cima do sociólogo ou do historiador. E eu acho muito complicado que quem esteja ditando, isso está acontecendo de fato, quem esteja ditando os rumos do que se pensa, do que a militância pensa, de como a militância interpreta a história, de como uma militância interpreta a sociedade, as divisões da sociedade, esteja ouvindo não de livros de especialistas da área, esteja ouvindo não de pessoas que realmente estudaram, mas de adolescentes. Gente que mal saiu do ensino médio já está cagando regra no YouTube. Isso me deixa muito, muito revoltado. E isso só demonstra uma outra espécie de obscurantismo, que é o obscurantismo, esse obscurantismo em que você desvaloriza as especialidades nas humanidades e você passa a dar preferência para a vivência, para local de fala. Não que eu não ache que local de fala seja uma coisa importante, eu acho que é importante, só que ele não está acima da ciência. Se um historiador tem doutorado estudando escravidão, já leu milhões de livros sobre escravidão no Brasil, ele entende mais do que um jovem negro que acabou de sair do ensino médio. Por mais que o jovem negro sofra na pele o racismo, o historiador entende muito mais sobre a escravidão. Então, é uma espécie de obscurantismo perigoso colocar lugar de fala, local de fala, acima de ciência. Porque eu, como pessoa trans, por exemplo, eu posso falar sobre como eu me sinto, mas eu não posso falar sobre estatística, sobre conceitos sociológicos, sobre como as pessoas trans, como grupo social gigante no Brasil, sofre mais do que uma pessoa que estuda sobre isso. Eu não estudo isso, eu estudo religião. Minha área de atuação dentro da história é religião. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Agora, uma pessoa que estuda transgeneridade, sendo trans ou não, entende mais do que eu. E não há nada que eu possa fazer. Enfim, é isso. Não escute, não vá pela de cagador de regra. Leia. Leia. Em vez de assistir um vídeo do Spartacus, leia um Clóvis Moura da vida. Né? Leia um Angela Davis da vida. Não seja cagador de regra e não escute cagador de regra. Enfim, terminei. Que me deixou puto essa semana. Mais alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho um comentário para fazer sobre essa questão do BBB. Não é bem do BBB, né? É o seguinte, até alguns dias atrás, não vou dizer hoje, a Manuela Dávila, com a greve dos petroleiros pegando fogo já, no nono dia, ela não tinha postado um A de apoio à greve dos petroleiros, mas compartilhou um vídeo de um integrante lá fazendo uma luta política sobre como os integrantes deveriam respeitar as mulheres que estão dentro lá e tudo mais. Ou seja, ela estava compartilhando mais um vídeo do BBB sem ter falado um A sobre a greve dos petroleiros, que inclusive vale a pena divulgar, porque a mídia genérica não está falando disso, segue firme e forte em vários locais desse país, mesmo com os ataques antidemocráticos do governo, da gestão da Petrobras. E vendendo gás a R$35, importante colocar, né? Exato. E também defendendo a soberania nacional do petróleo, ou seja, não é aqui que a gente tá, nossa, olha só, não é importante falar sobre como as mulheres têm que ser respeitadas. Não, não, não. Só que é como eu coloquei, o que acontece no Big Brother é calculado para causar esse efeito já. E a gente está falando aqui de uma causa vital. O petróleo é um elemento estratégico para a soberania nacional do Brasil, que se vendido, se totalmente privatizado, vai fazer um mal a longo prazo ao país. Então, a greve dos petroleiros é uma luta de resistência histórica que marca, né, um momento de clímax nas lutas políticas dos nossos dias no Brasil. Porque é nos nossos dias que vai ser decidido isso. O petróleo é nosso ou não? Né? O petróleo vai ser roubado de nós ou vai ficar conosco? Né? Isso, assim, tipo, é exatamente o que a Sérgio falou, né? É importante o que o Babu, o integrante, falou, mas entender que quem tá ali dentro cumpre um papel pré-determinado. Então, a luta política ali dentro é uma luta política encenada, é uma luta política sem a mesma validade, por exemplo, do que é a luta real, no dia a dia, que as pessoas travam. Não é um negócio que aconteceu espontaneamente, né? Tanto que aí era outra coisa que eu ia comentar. Não é a primeira vez que entra dentro do reality show uma pessoa que foi indiciada por algo. Por exemplo, o cara que saiu agora, ele tinha um processo movido contra ele pela ex-mulher. Agora eu tô em dúvida se era por agressão ou se era de agressão. Ou seja, eles sabiam disso, né? Não colocaram ali dentro acidentalmente. Exatamente. Então, terminando agora, já tratando todas essas categorias, chegamos aqui ao fim de mais um MartelaCast, em que nós tratamos de todos esses temas essenciais. Esses são os pontos de partida para que você entenda o socialismo científico, por assim dizer, para que você parta desses pressupostos para um entendimento mais complexo. Você quer falar alguma coisa, Levi? Não, só dizer que eu vou comprar muita ideia da gente fazer um podcast só sobre dialética. Com certeza vai entrar na nossa lista aí, que a gente tem uma lista de temas e com certeza isso vai entrar. É muito necessário, né? Até para entender outras coisas também. Mas isso aqui já está ficando muito longo. É isso aí, vamos terminar. E não esqueça nunca, a apropriação cultural é quando uma cultura escorrega e cai no meu pau. Boa noite.